Bem-vindo ao podcast É O Que Há, porque jovens adventistas é o que há. Estamos aqui indo agora, estou no carro a caminho para Belo Horizonte, no meio das montanhas, paisagem linda. E para um programa especial desse Natal, desse ano, resolvi fazer uma compilação aí de dois programas que já coloquei no ar. Caso você já ouviu, a mensagem é muito importante, então recomendo você ouvir de novo. E caso não, ouça aqui, você realmente vai gostar muito. Eu juntei um episódio que eu fiz com o Clederson no Natal do ano passado, foi o episódio número 10. E também juntei o sermão do Valdeci Lima, que eu coloquei também ano passado, mas não foi no Natal, foi 2 meses depois do Natal. Mas mesmo assim, é sobre Natal. Eu vou tentar colocar os dois juntos, sim, vamos ver o que vai sair. Quero convidar você a deixar seu comentário, por favor, no nosso blog, que é o que há, E-O-Q-H-A. wordpress.com, wordpress.com. Se você quiser mandar um e-mail também para mim, o meu e-mail é mateus58@msn.com. Aproveite esse episódio agora e fique com Deus. Bem-vindo ao nosso 10º episódio do podcast Filosofia de Jovem Adventista. Aqui é o Matheus. E aqui é o Clederson. Aqui é o Clederson. E a gente vai fazer um podcast de hoje, essa data festiva e comemorativa, sobre a Páscoa. Não, tô brincando. O coelhinho vai te visitar hoje à noite pra deixar presente. Não vai ser sobre a Páscoa, não. Vai ser sobre o... Natal. Natal, é isso aí, Natal. Tão inesperado. Eu aposto que vocês esperavam que a gente não ia cair nesse clichê, mas sim, a gente caiu no clichê. A gente resolveu cair. Jesus, oh God.